Olimpo 07, autorizada linha de cola pista 10, vento 100 graus 119. Azul 2725 para descida. 1725 desça para 4000 pés, azul chama 017. 4000 pés, 1017, azul 2725. Autorizado LS, forma estabilizado, 4076. 4076, vai chamar estabilizado. Sobe a Fox Lima. O meu Fox Lima, considere solo 013, frequência livre. Para o caixa 6623 com 1024 a bordo, Guarulhos 330. Caixa direita de Lende, ponto de espera 1185, ajuste no 0975. Estimativo, direita, índia, ponto de espera 2917, obrigada, boa noite. 2 na meia, já pode ser 2 mais um pouquinho. O chefe está atento do tráfego da frente? Estimativo, 7. Eu gostaria de para ingresso no circuito de Chanatório Salvador, frequência 118 decimal 95. Vai, João Belovia. Epa, Patrão, eu vou começar a duas milhas para a rotatória. Gente, o meu Golf Vitor, reporte passando através de Enrimal, QNH 1017, Papatango, o meu Golf Vitor. Pessoal. Força é Olimpo 07, decola 15, controle Salvador 11935. Agora com controle 11935, Olimpo 07, obrigado, bom dia. Bom dia. Para o Salvador, bom 864-05, para o feedback na meta. Autorizado, que me tá assistindo 864. Controle Salvador, muito bom dia, Olimpo 07, decolado, saída Momo, cruzando 2.200 pés. 07, Olimpo 07, via saída Momo. 07. Avistado, informou a pista 17 livre, o vento 110 graus, 129. Você acha o meu golpe tira com a sua sala 0? Confirme. A condição está 1 a 0? Gente, está autorizado então final para 1 a 0 da presente, vento 1 a 2, 0 graus 1 a 2, né? 7. Estabilizou 4076. 4076, 3 milhas do marcador externo, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 4076 da azul. 1895, muito obrigado, até já. Grau zona 2, nós. Roger, meu governo. 2 ano meio, tráfego que procede 6 milhas à frente. Certo, não certo, tá perdendo no meio. Reduzindo para 190. Posição na guarda, eu sou 463. Salvador, aqui na 62, 1 a 3, ponto de espera pronto. Posição na 62, 1 a 3, mantém o ponto de espera da 1 a 0. Afirmativo, mantém, 62, 1 a 3. Vitor Solo, 18, olhe para a primeira direita, Solo Salvador, 1-2-1-1. Vitor, Delta, quilo 43, eu tenho o sinalizador. Azul 4076, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-1-0, graus 1-0-9. Autorizado, pouso 4076. Salvador, gol 864 para o TAC. 1-1-1 a bordo, 2 horas de autonomia, antena Aracaju. Autorizado, meu gol. Ajuste no 0-7, o bom voo. Bateu o Índia, no ponto 018-95, 1-0-7, para o gol 1-8-6-4. O TAN 3-2, no meio, tráfego, cobriu o CED com 110 pontos de grau de speed. Ok, já estamos todos reduzidos aqui, já estamos reduzindo, obrigado. Salvador, bom dia. São 3216, passando Simbra, lá embaixo, checado Campo Verde. São 3216, bom dia. Continue a aproximação, aguardando a pista livre, aqui em NH1017. Continue a aproximação da 3216. Fez o gol, retaguarda, autorizado push back, chum, pronto para o táxi. Pode ser gol, autorizado com ataque, chum, pronto para o táxi. Sony, Salvador, boa tarde ao... Bom dia, Federal 9976, descida para 150 na Mário. Federal 9976, identifique, desça via, chegada a Mário para 2000 pés, ajuste no 017. Para 2000, via chegada, 1097, autoriza a prontidona. Negativo, vamos manter o perfil da chegada. Bem, mantendo o perfil. Sua posição para BOG permanece sob vigilância, Federal 9976. Eu vou 962. O tráfego se procede com 130 nós de grau, de complete aproximação. Pelo Salvador, a frequência 1 no 8.95. 9.5, 962. Azul 2725, após ITAP, desça para 2000 pés, perdão, após pelo desça para 2000 pés, autorizado LF, 1017 o ajuste e forma estabilizada. Após pelo descendo para 2000 pés, vai reportar estabilizado, azul 2725. Continua a aproximação, guarda a pista livre, QNH 1017. Guarda livre, 1902. Romeu Golf, acione código 0133, posição normal. Solo Salvador, boa tarde, San 3216, ele pronado, Fox Trot. San 3216, boa tarde, táxi de Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette. Uno 864, Torre. 1864. Eu teria condições de chegar um pouquinho à frente para dar passagem a outra aeronave para o retaguarda? Afirmativo. Obrigada. Tá visual com o Boeing da Gol na curta, sinal do ano zero? Tá visual e estamos prontos. Gente, após a passagem do mesmo, na curta final, autorizado a alinhar e manter. O Xané 6213. Após a linha mantém na 2013. Azul 2725 vai estabilizar no IRS, etc. Azul 2725, reporte passando no Simbra, o QNH 1017. Reportar Simbra no 017, 2725. 67, prepara da Elo, da Morte, vai guardar cópia. Elo, da Morte, vai guardar. Gente, Oliveira, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 9, 6, 2. Romeu, Romeu, vou ser o controle. Assista. Será vetorado para sequenciamento. Curva esquerda na proa 0, 2, 0. Limite magnética 1, 2, 0 de Simbra. Esquerda 0, 2, 0, limitado 1, 2, 0 de Simbra. O Romeu, Romeu, vou. Relativo. 962, taxa de alfa, mantenha a Juliette. Alfa, mantenha a Juliette, 962. 1 a 0, grau 0096. Autorizado de decolagem, passando 0, chamando a 2076. Grau 9976, retorno para sequenciamento, vai na proa 050, limite ao lote. É, vetoração para sequenciamento, proa 050, limite localizado, grau 9976. Guarda na pista livre. Continuando aguardando, 735. Zona 3, decola os 27, controle Salvador, 11935. Controle 1935, está 6213. Azul 2725, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1, 0, 0 graus, 119. Pouso autorizado, 2735. 6213, Oxané, via saída da EO. Sua planilha 360. aqui é da EL 360, 6213. Controle, o passaredo 2230 transfere, quem quiser informação ainda. Passaredo 2230, acione identificação. Desça via chegada a mão. Para 2000 pés, as últimas 017. Via MAN para 2000, 2230. Controle o Romeu Romeu Gol, você estaria cancelamento, controle de tarifa ou rodadora para o Romeu Gol? Teste o plano modificado aos 2.8, décima navegação, informando através de tarifa em direção dos corredores. Ok, então para 1500 pés, né? Afirmativo. 1500, para através de tarifa em Romeu Romeu Gol. E ainda, bom, você espera a torre 118 decimal 95, ajuste na 097, bom voo. Zero noite. Sim. Juliette, ponte 11. 3216, seguindo azul para ponte 3. Seguindo azul para ponte 3, então 3216. 1962. Observa o que está na frente, Juliette, ponte meia dúzia. Juliette, ponte meia dúzia, 962. Ali mantém fechando zero. Ali mantendo zero, um gol 864. Solicitaria toda a rotatória direto para o Romeu Romeu Gol? Autorizado. Tá direto a rotatória, Romeu Gol. Ao 29, direita no 211. Direita livrando 1219. Negativo, vou manter a chegada a mão, via chegada a mão. Gente, via 2230. 725, fila 43, posição 4 Romeu. 43, posição 4 Romeu. Autorizado para o sideral 9976, interceptar o localizador? Privado, forma estabilizada. Formará. Zona 864, autorizado decolagem, pistão 0, vento 100 graus, 10 nós. Autorizado decolagem, 0184. 14463, quanto espera 10? Aí mantém pistão 0, azul 4463. Mantém pistão 0, azul 4463. Teste 3804, acione identificação. Autorizado via chegada mais para 2000 pés, 2107, tá 3804. Autorizado descer via Mari, descendo a ajuste 1907, com 3 voadoras. Negativo, vou manter o perfil da chegada Mari, autorizado via para 2000, ajuste 1907. Gente, aguardando então com vocês, tá 3804, obrigado. Cruza nível 170, próxima posição. 5 dias para a posição Pabog, permanece sob vigilância. 3804. Oh, pode ser, tem que fazer 3804. Permanece sob vigilância até 3804. 10. Controle o 1864. 1864, contato radar decolagem via saída PUCA. 1864. Ok, via PUCA 350, gato. Então, 9976, 3 milhas para o marcador externo, já estabilizou? Negativo, alistando, federal 9976. Operativo LAS, chama a torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 2954. Correio Salvador, bom dia, federal 9976, na cidade de LAS. 1895, federal 9976. Ah, desculpe. Torre, boa tarde. Bom dia, federal 9976, estabilizado em LAS. Eu vou fazer ingresso no circuito. Torre 118, decimal 95, atenta a tráfego na final da pista 10, passando a marcada externa. Você vai segui-lo. Preciso, já alto tráfego. Obrigado, senhor. Gente. Tonel 6213, cruza nível 145, passou a posição, vai eu. Chama a torre Salvador, chama centro Recife 125, decimal 1, alterna 13325. Afirmativo, 1251, alternada 13325, 6213. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golfo, ajuste 1-0-1-7, ingresso final da 1-7, aporte na curva. Ajuste final da 1-7, não passava na curva, Romeu Golfo. Oi, passeio 2-2-3-0. Passeio. Ele necessita 10 graus à direita, senhor, evitar uma formação. Por quantas milhas? Poucas milhas, no máximo aí 5 milhas. Autorizado, retorne após na proa de dona. Gente, após voa dona, 2230, obrigado. Sete. Romeu Govito, Lima, Mike, reporte da Quebec. Voo 2067, autorizado Guarulhos, via peso 10, Piraí, após sair conforme rota. Nível 360, saída da El Liba, Motiva. Decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva direita, transponder 5172. Controle 119, decimal 35. Hoje o Rafael autorizou 360, decolou 10, curva direita, da Real Leila Mótica. Vai a 2210, tiraria direto para o parque. Controle de 935, final de 572, transponder 2067. Foi 2067, correto, chama pronto. Chama. 1211, boa. Federal 9976, autorizado táxi Alfa, quilo a posição a 07 no PAT 3. Militar, posição 07 no PAT 3. Quatro, passou a posição pública, cruzou o nível 135, Cristiano Santos Recife em 126, décima 85, caso negativo. Caso negativo, 125, 45. Romeu Golf Vito, confirma empate. Amanhecer. Frente em frente, é a estação na frequência livre, Romeu Golf Vito. 3-0. Utilizado, 2230, visual já. 2230, uma milha para a posição 2, na complete lento, chama pelo Salvador, frequência 18, decimal 95. 1895, 2230. Estou passarendo 2230. 2230, ajuste no 097, aporte, passou marca 2 externo, baixar trabalho. Reportando externo, baixar e checar, 2230. Salvador, voo 864. Confio. Salvador, voo 864, retornando. Chamou Centro Recife em 1265 e 12545 e não teve resposta. Frente em 126, decimal 85. 2685 para o voo 864. Externo, baixado, checado, 2230. Passarei 2230, pouso autorizado, pistão no 0, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado, pouso 90, 2230. 0769, a bordo 410, Lanterna Galeão. Gol 2067, autorizado táxi até o ponto de falar da pista 90 via Taxi Inter, no ponto de espera a torre 118, decimal 95, QNH 1097. Pedido acesso ajustado, até o ponto de espera, para o ponto 295, com o pontinho 2067. O 2067, boa tarde, pronto, como está aí, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4089, prepara o seu Israel e aguarde a cópia. 4804, passou a posição boa, confirma estabilizado. No localizador, 4804. 7, complete LF, chama a Salvador, frequência 118, decimal 95. 67, autorizado decolagem de pistão no 0, vento 100 graus, 10 nós. Qual é o colégio que você não quer fazer o azul 4463. Na 3804, ajuste altímetro no 097, continua a aproximação, aguarda na pista livre. Tem, na 3804. Na 3804, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Na 3804, autorizado, pouso 10. Gol 2067, decolado às 4:06, controle 119, decimal 35, boa viagem. 9935, bom trabalho. Jedael, lindo após Porto Seguro, decola da pista 10 após a decolagem em primeira curva direita, transponder 5414, controle 119, decimal 35. Azul 4089, contagiamento correto. 3804, solos 49, 1219, liberado. 3119, isso é 3804. Salvador, 3804. 3804, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, 3804. Estou reportando 219 a frequência, não sei se está errado ou não. Confirme? A torre nos passou 219 a frequência. Entendi. Controle 2067, autoriza por onde? Ativa. O teu perfil inicialmente, 2067. Chile 6254, autorizado PA Bravo Romeu Juliette via PZU 44 Aldeia, nível 360. Saída da El Leda após Porto Seguro. Decola da pista 90 após a decolagem de primeira curva à direita. Transponder 5430, controle 119, decimal 35. Configura. Aciona 5430, controle 1195, botão de controle 1195, botão de controle 1195, botão de controle 1195, botão de controle. Gol 2067 por solicitação do Centro Recife, o senhor foi autorizado a voar direto Serra Alfa, Lima, Serra Alfa, Romeu, Lima Alfa, tá certo? É, confirma, Serra Alfa, Romeu, Lima Alfa, isso? Tá, afirmo. Ok, então vamos uma falha, obrigado. Esse canal é do Centro Recife, coordene essa posição com o Centro, cruza o nível, vai cruzar o nível 970, Recife, a frequência 1251, caso negativo, 13325. Eu encontro 3325, ligado para o trabalho. Salvador, boa tarde,

62504. Auxiliar 6254, autorizado, chama ataque. Autorizado, autorizado, chama ataque, chama ataque, chama ataque, chama ataque. Salvador, bom dia, gol no 867, vocês têm a formação Juliette na meia dúzia. Salvador, o azul, 2790. Gol no 867, prepare sair da Arbor e aguarde a cópia. Arbor, aguarda. Salve, Salvador, 4326 no meia, posição 3, posição 3, posição 3, posição 3. Tá 3-2 no meio, aguarde, número 2 no seu tô. Salo azul 4089, próximo estacionamento na 1. Azul 4089, aguarde, número 3 no seu tô. Salvador, o azul 2790. Azul 2790 para Lençóis, aguarde a cópia, prepare a sair da Momo. Da mão agora. Auxiliar 6254, com o 7º a bordo, Guarulhos 3 e 5. Auxiliar 6254, autorizado táxi até o ponto espera da pista na 0 via táxi Índia, no ponto espera torre 198 decimal 95, QNH 10 no 7. 295, 07, ponto. A 32 no meio, autorizado para o Xbeck, saneamento portão 03, chama ataque. Autorizado acionamento, 32 no meio. Controle, Salvador. É o azul 2771, né? Vista de coral de ouro, nome dela. Azul 2771, aciona a identificação. Alô, Salvador, eu American 229. América 229, prossiga. Eu América 229, na ponte 11, para reboque até a posição 01 do pátio 3. Direto para a área, pode dar o indicador 050, 2771. 0 nós. Linda, qual é a América 224? Salvador, boa tarde, está sendo a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 017, via chegada bom. Via bom para 4 mil, a gente 17, com o 25. Copia, boa noite, 67. Boa noite, 67, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, via Epsilon 7, nível 360. Saída da árvore, transição elétrica, decola da pistola 0 após a decolagem primeira curva direita. Aciona 5420, controle 199, decimal 35. Brasília, Epsilon 7, no 360, árvore, transição elétrica, decola no 0, curva direita. 5420, controle 1935, formará plano pronto na 612, com 1867. Bruno 867, correto? Confirmei o estimado pro push? Mais 2 minutos. Sim. Salvador, é o Azul 408, tem alguma estimada aí para fazer isso? Eu tô com a retaguarda finalizando o pushback. Após o táxi do mesmo será autorizado. São 3-2, eu nomeio autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 9-0 via táxi Índia. No ponto de espera, chave a torre, 1-8, decimal 9-5. Quem nega o 1-0, 1-7. Solo Salvador, via azul 2790. Prossiga. Para informar que na saída Momo não cumpri o gradiente para passar 15 milhas a 110, ok? Sim. O 4089 é autorizado, por estiver que acionamento portão 1, chama táxi. Azul 2790, pronto, cópia. Cópia. Azul 2790, autorizado, Serra Bravo, Lima Eco, rota conforme plano de voo, nível 160, saída Momo, transição VATAP, decola da pista 90, após a decolagem, curva esquerda. Transponde 5444, controle 199, decimal 35. Autorizado no 60, saída Momo, VATAP, decola da 1-0, curva esquerda, 5444, outro fone, controle Salvador, 5935, Azul 2790. Azul 2790, cotejamento correto, soma pronto para o SPEC, acionamento. Vamos lá. Azul 2790, só confirma o estimado para o push? Minutos. Quente. Guardião 07, prossiga. Azul 2790 na escuta. Escuta. Só, para correção, a saída é Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. Mike Oscar, Mike Oscar, Momo. Decolada Zuno 1 no controle 1-1-9, decimal 3-5. 19-3-5, boa. Muito boa tarde, Santa.